5000 é do 5706. Sessão 2000, autorizado LF 618. E 18, 2000, autorizado LF, 10 é do 5708. Só chegar com o centro do Recife que eu não recebi nenhuma informação. Só um instante, Rio. Gol 1074, chama Recife 1251, alterna 13325. Gol 513325, 0.74. Boa noite. Boa. Web 576, completo IRS, chama a torre agora, 118.95. 1895, 576. Salvador, boa noite, Web 576. Está uma milha para o externo, baixado e travado, pista 10. 5796, autorizado, pouso no 0, vento 140 com 8. Confirma a pista seca. Confirma em condições da pista. Web 5796, pouso autorizado, 1940 graus com 8 nós. Copiado, pouso autorizado, estou perguntando, pista seca ou molhada? Ah, pista seca, Web. Muito obrigado. Salvador, Oxinero 6224, na 07, pushback, acionamento. Oxa 6224, em livre pushback, acionamento 07, no táxi. Livre pushback, acionamento, chamaremos para o táxi, Oxinero 6224. Já 5796, bem-vindo, 241, no direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa Quilo para o pátio 3, o Web 5796. Alfa Quilo, pátio 3, boa Ok, hoje é 6224, provado táxi, via Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de esperada 10, do ajuste 1908. Não, passei por centro essa informação, ele está checando ainda, está guardando só o retorno dele. Vou só checar então, só um minuto, Rio. Salvador, boa noite. Salvador, boa noite. Total 9908, para cópia Galeão, Guarulhos 3x0. Total 9908, só um minuto para autorização para Del. Aguardando, aí é o total. É 224, livre decolagem no zero, vem então no meio zero grau, sete nós. Chequei com o centro, a informação é a seguinte: o novo ouro é em RJ. O que aconteceu com o Galeão? Devido ao novo ouro RJ, a suspensão de decolagem para RJ, o Galeão ficou sobrecarregado aeronaves e o centro está em coordenação com o GNA para liberação. Ainda mantém a suspensão das aeronaves de decolagem para o Galeão devido a isso. Perder a carona. Sim, 224, vento no 60 graus com 7 nós. R224, decolado agora de 47, controle do 0.8, bom voo. 120, decimal 8, Xenero 6224, bom. Boa noite. Ok, Controle Salvador, boa noite, mais uma vez o Chinelo 6224. Boa noite, 24, 490, viu? 190, 6224. Guarulhos, 320, rota via Bridge, pisolonomia para Hotel Zulu, conforme plano, decola no zero, curva à direita, no perfil da Dael, Leida Porsche, Leida Bridge, recepta aerovia. 5535, transponder, controle em 20.8. Autorizado para Guarulhos 320, Apê Zulu Bridge, até Apê Zulu no 6, bravo até o Zulu, pista 10 direita da El, até interceptar na Bridge, 5535 no transponder, 120.8 controle, total 9908. Correto planejamento, só apenas confirmando a saída, da El Leda, após Leda, sim, vou a Bridge. Da El Leda Bridge, total. Queima ativo, pátio 3, chama o controle, posicionar. Chamará. Controle Oceania 6224, já chegou a coordenar para o de Aracaju para nós? Aguarda Aracaju 6224. Aguarda 6224, obrigado. Para o posicionamento total 9908. Autorizado total, chama o táxi. Chamará. Pesado Aracaju 6224. Pro de Aracaju 6224, muito obrigado. Rio 5972 na escuta. Rio, o CDC já informou que está liberada a sua decolagem aqui. Reporte quando pronto para o push acionar. Rio, após o total na retaguarda está autorizado. Após o total inicial do táxi de grato, autorizado, sim, táxi. Para o táxi com 3 horas e 40, alternando do Leão. 4-5. Ok, sempre Recife 2085 até 2245. Puxa, né, 6224, obrigado, boa noite. Boa noite. Total vai ser responde para a próxima. Autorizada, a minha decolagem total, 1.0 graus com 8 nós. A minha decolagem total. Autorizado até o ponto de espera, Rio India Alpha, reporte pronto, 1018 ajuste. A 9908, decolada 00, controle em 20.8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, sobe 320, Vodel. Da El, total. Poderia voar, Leda, total? Autorizado. Leda está presente, total. Salvador, boa noite, eu estou 3600, que dá bravo, na série. 3600, voa posição ITAP, desce para 3000 pés, 1018. ITAP 3000, confirma junto? 1018 no 08. No 08, 3600.